D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Sou fã de letrinhas, sou fã de letrinhas. Com 23 letrinhas tudo eu posso escrever. Sou fã de letrinhas.